atitude não tem o que temer. Só tem que ajudar e muito que aprender. Saúde e lazer, só progresso da vida. CCA Lagoa se diverte nessa batida. Jovens, atitude não tem o que temer. Só tem que ajudar e muito que aprender. Saúde e lazer, só progresso da vida. CCA Lagoa se diverte nessa batida. Tchau, tchau pro videogame, depois da lição. Brincar com meus amigos é pura diversão. Futebol elástico, pega, pega americano. Muitas brincadeiras para as minas e os manos. Com respeito ao próximo, deixando o clima agradável. Tomando suco de laranja, fico saudável. Base de crescimento, osso, aviso. Salada é muito bom para o sistema digestivo. Nós valorizamos a alimentação. Junto com atividade, fortalece a criação. Arroz, feijão, carne e batata essencial no prato. Então preparo um carpo e faca. Agradeço pela comida preparada e a saúde que ajuda no cotidiano. Não coma de forma exagerada. Sem exercício é prejuízo e pronto, tá acertando. Jovens, atitude não tem o que temer. Só tem que ajudar e muito que aprender. Saúde e lazer, só progresso da vida. CCA Lagoa se diverte nessa batida. Jovens, atitude não tem o que temer. Só tem que ajudar e muito que aprender. Saúde e lazer, só progresso da vida. CCA Lagoa se diverte nessa batida. Só jogo videogame depois da lição. Brincar com meus amigos é pura diversão. Futebol elástico, pega, pega americano. Muitas brincadeiras para as minas e os humanos. Com respeito ao próximo, deixa o clima agradável. Tomando suco de laranja, fico saudável. Fácil de crescimento, osso, aviso. Salada é muito bom para o sistema digestivo. Nós valorizamos a alimentação. Junto com atividade, fortalece a criação. Arroz, feijão, carne e batata essencial no prato. Então prepare o garfo. Agradeço pela comida preparada e a saúde que ajuda no cotidiano. Não coma de forma exagerada. Se exercício é prejuízo, pode trazer danos.